Eu vi um holocausto. Eu vi um holocausto. Execução sumária. Na Pavilhão 9 eu presenciei os fatos. Execução sumária. Totalmente nu, com a mão na cabeça, fomos mortos. Totalmente nu, com a mão na cabeça, fomos mortos. Pavilhão 9 da casa de detenção em São Paulo. Pavilhão.